joga na cama. Ai, ai, ai. Te deixar bem molhada, eu vou. Sente só, isso entrando é o amor. Ai, ai, ai. Fazer amor um dia com você vai ser show. Dizer que já estás afim de fazer amor com calor. Tire minha roupa assim. Calma, meu amor, eu tiro. Vem pra mim. Ei, amor, please, vire-se. Ok, ok, ok. Você é minha vida, baby. Eu acho que a grande hora chegou. Estás afim de fazer amor com calor. Tire minha roupa assim. Calma, meu amor, eu tiro. Vem pra mim. Ei, amor, please, vire-se. Ok, ok, ok. Você é minha vida, baby. Eu acho que a grande hora chegou. Jogar na cama.